Pode falar. Olá, pessoal. A carta que foi criada lá na Mãe Terra, Direito Climática, ela começou a circular no passado e nesse tempo que a gente chegou até aqui, a gente está conseguindo mais perfuração de poços para abastecimento nas aldeias da terra indígena Cachoeirinha. Então isso vale a pena. E conseguimos também a escola, só que não foi concluído ainda. E a nossa meta é a questão de construção de posto de saúde ainda. Então é isso. Obrigada, pessoal.